criança, mamãe dizia: Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, Teteia. Pegava eu no colo, mostrava pra vizinha: Bilu, Bilu, Bilu, ô, Biluzinho, Teteia. E me sentia